Começa agora, Madrugada Podcast. Eu sou funky. Funky. Rádio RND, Madrugada Podcast. Tá começando aí o Madrugada Podcast. Madrugada Podcast é o novo programa de rádio na internet que eu estou produzindo e locutando. Aí você fala, pô, por que esse nome aí, Madrugada Podcast, né? Bom, primeiro porque acho que é um nome bem sugestivo pra minha rotina com a música. Porque na madrugada é o horário que eu mais ouço música, que eu mais pesquiso música, né? Porque também é o que dá tempo, né? Porque a gente trabalha o dia inteiro, aquela coisa toda. Aí chega na madrugada, a gente fica mais tranquilo e vai ouvir aí os sons que a gente gosta, que a gente curte. E também porque o horário dele vai ser toda quarta-feira depois do jogo. Então, o jogo acaba meia-noite. Então, o nome vem a calhar com tudo isso. Bom, falando aqui sobre o Madrugada Podcast, é um programa de funk, soul, black music, que são também os sons aí que eu mais gosto de ouvir quando estou nesse horário mais tranquilo da madrugada. E outra, né? É uma parada que eu sempre quis fazer também, um programinha aí na internet, um programa de rádio na internet com esse formato e com esse tipo de som. E é isso que vai acontecer agora. Eu sou o Marcílio Gabriel, que você já conhece, e a gente começa agora o Madrugada Podcast com Cindy Mizell, com This Could Be The Night, que é um som que faz parte da trilha sonora do filme Beat Street. Vamos que vamos! Madrugada Podcast tá no ar! I know you're gonna find what you want if you're waiting patiently. Madrugada Podcast. Yeah, you wanna know? Act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. When you're feeling down and low, and you need a place to go. To shine. yeah. You wanna know? Well, well, well, it's just like you know, yeah. Ha! Podcast. Tell you Glenn Jones, You're the Only One I Love. Antes rolou o Fat Larry's Band com A Like You Know, som de 1982, mas que você deve conhecer pelo Grand Theft Auto Vice City, né? Esse som faz parte, na real, do GTA e é bem conhecido da galera aí pelo jogo. E abrindo a sequência, teve Cindy Mizell com Disco Be The Night, trilha sonora do filme Beat Street, que no Brasil saiu como A Loucura do Ritmo, mas conhecemos melhor como Beat Street. Filme clássico aí do hip hop, foi influência, referência para muita coisa que aconteceu aí durante os anos relacionados à cultura hip hop, certo? Esse é o Madrugada Podcast, a gente continua de som e agora tem Surface, Fall in Love, segura! I'm falling in love, falling. Rádio RND, Madrugada Podcast. Podcast. You are the one who makes me feel We'll be right back. Sterling Brown, Somebody Else's Guy. Esse som aí, eu não conheço ninguém que não gosta. Som de 1984 e até hoje, quando toca na pista, no baile, no radinho aí da sua casa, você não consegue ficar quieto, não é verdade? Antes rolou Bernard Wright com Rabba Globa Trubban, som aí de 1980, também um clássico aí. Esse som me lembra um show do Racionais que eu fui, não vou lembrar o ano agora, mas foi um show que rolou na Praça Charles Miller, aqui em São Paulo, né? A Charles Miller fica em frente ao estádio do Pacaembu e teve um show gratuito do Racionais lá. Então você já imagina a loucura que foi isso na década passada. Aliás, década passada não. Foi ali acho que 2003, 2004. E lotado, né? Como sempre. E foi muito louco porque o Racionais, a primeira música do show dos caras foi Um por Amor, Dois por Dinheiro. E eles entraram com a batida dessa música, né? Com essa música, né? Com essa instrumental. E, meu, aquela porrada de gente no palco, né, meu? A par de cara no palco, eles já entraram rimando em cima dessa instrumental. Foi inesquecível, assim, tá bem na memória. E abrindo a sequência teve o Surface, Falling Love. Som de 1983, também aí um funkzinho bem maneiro, que eu gosto muito, viu? Esse é o Madrugada Podcast, o som não para, funk é funk. E a gente vai agora de Grandmaster Flash e The Furious Five com Freedom. Outro clássico aqui no Madrugada Podcast. Segura! Somebody, somebody, if you want to party, say party! Party! Say party! Party! Come on! Woo! Oh, yeah! Cause we got a beat that just won't end, so you better get ready to rock, my friend. See, we got some news that you can use, and off of that you can't refuse. We're giving up, honey, and you got to come, because you're the one. Red, yellow, black, white, or brown, in our own way, or we can all get down. So just take your time and enjoy yourself, and you'll rock as good as anyone else. Now come on, go do it, put your body in. If the feeling is good, you might as well do it. Sing it, makes no sense. I just stand in the rain. Just boogie to the beat of the funk you sound. You don't rock with us, you won't have a ball. And we might as well didn't rock at all. See, we can't rock if you don't have fun, because you're the one, that's number one. Now raise your hand up above your head if you agree what I say. Yeah. Raise while your hands are in the air. Somebody say, oh yeah. Oh yeah. Woo. The next to that rock the best, and I'm ready to rock at your request. Go on, go on with your best. So Raheem's gonna do the rest. Said my name is Raheem, I'm the son of a queen. I'm the king of my castle, don't give me no hassle. Young ladies in the place, put me on. When I'm a part of your life, you can never go wrong. Think at first my name was Benny, and then the secret weapon, the master plan. I'm split, I'm cool, I'm solid gold. They call me Blood Kid Creole. I'm the C-O-W-B-O-Y. The man's a bad that you can't deny. And when you ask the cowboy to play, I'm cowboy, I never ran away. The grandmaster, cut faster than any known. Stone to the bone, full grown. He's a one of a kind, and Flash is gonna rock your mind. ready to go, and I go by the sign of Scorpio. My name is Raheem, I don't like to fuss. My zodiac sign is Aquarius, but Kid Creole is the name of mine, and Pisces is my zodiac sign. And I'm Cowboy, and I'm running this show. My zodiac sign is for Virgo. Then Grandmaster Flash cut so on that his zodiac sign is Capricorn. We gon' try something new, what you gon' do? We gon' try something new, what you gon' do? Now that you heard our names and signs, put your name. What's your name? I say, what's your name? You gon' try something else. Go for yourself. You gon' try something else. Go for yourself. You gon' try this game one more time. But now this time use your zodiac sign. What's your sign? I'm like Earl the Pearl when I'm saying it right. I could get take on like a magical wand. I'm in all the ladies' dreams and my word is bond. We're thick, we're bad, and powerful. If you with five, I was full of the music that's proclaimed the best in town. Till the funk is out. Now clap your hands, do the freak dance. Become a victim of circumstance. Cause everybody rocks when flash in the pod get down. The butter's the bread to the butter. Come on everybody, let's rock one another. Hey, ash is the ash, to dust, nobody rocks the mic like the five of us. You say the bread to the butter, and the butter to the bread. Don't be misled about what I said. You say dust to dust, and ash is the ash. Cause no man cuts a faster than flashes. You're the one, you're the one, you're the one, you're the one. You don't stop, and if the bot to bop, you don't stop, and that bot to pop. So just clap your hands and get on the go. Then you rock to the beat in stereo. And if you wanna help us get on the go, scream it out and say, the broad daylight, somebody say what it look like. What it look like? What it look like? What it look like? You don't stop. I'm gonna talk about the man that's real McCoy. No other cool brother than Keith Cowboy. I wear 8 1/2, a 29 waist, a medium shirt. Take a look at my face. You check on my hair and then you look in my eyes. Cause all I'm here to do, girl, is make you hypnotize until you hip. Your shoe box, the top, take a look on your arm and check your clock. Let's do it, let's do it. You know, you got to do, do it. Madrugada Podcast. Oh, Madrugada Podcast. Jermaine Stewart com We Don't Have to Take Our Clothes Off, som de 1986. Jermaine Stewart foi um nome aí bem conhecido na década de 80, né? Da música pop, da black music ali, fez um barulho legal aí. E essa música colocou o cara no topo das paradas, né, meu? Fez um baita sucesso. Antes rolou Melissa Morgan com Fool's Paradise, Fool's Paradise da Melissa Morgan, foi sampleada na música do Jay-Z, na Kena The Hustler, né? Aquela versão, aquela segunda versão que tá no Reasonable Doubt. É sample desse som aí, da Melissa Morgan, Fool's Paradise. E abrindo a sequência, um clássico do hip-hop, Grandmaster Flash, The Furious Five, Freedom! Esse é pra esticar o tapete quadriculado e fazer os passos quebrados, não é verdade? É isso aí, essa foi a primeira edição do Madrugada Podcast. Passa rápido, né? Mas tenho certeza que você curtiu aí, certo? Então na semana que vem estaremos de volta com mais Madrugada Podcast, com mais funk music e com mais eu também, né? Eu vou estar por aqui também. Tá certo? Então a gente se ouve na próxima semana. Até lá! Madrugada Podcast. Rádio RND.